fazendo F, vem! Saudade na mesa de um bar. Como se não bastasse a dor de te perder, ainda vou sofrer pra esquecer você. Essa história de beber pra esquecer já se tornou clichê. Mas fazer o quê? Se pra curar o mal de amor, a cachaça é o remédio, o garçom é o melhor doutor. Garçom, só você e a sua experiência vão me tirar dessa sofrência. Você bem sabe como isso dói. Me traga um whisky sem gelo, estilo cowboy. Pode tacar fogo e a dose de absinto. Eu vou beber, seguir o meu instinto. Se ainda assim essa dor não passar, eu vou dormir aqui, pode fechar o bar. Essa história de beber pra esquecer já se tornou clichê. Mas fazer o quê? Se pra curar o mal de amor, a cachaça é o remédio, o garçom é o melhor doutor. Garçom, só você e a sua experiência vão me tirar dessa sofrência. Você bem sabe como isso dói. Me traga um whisky sem gelo, estilo cowboy. Pode tacar fogo e a dose de absinto. Eu vou beber, seguir o meu instinto. Se ainda assim essa dor não passar, os farristas e shows do seu Madruga não são 14 meses de aluguel atrasado, são 14 anos de história em Macapá. Ela não imaginava me encontrar de mãos dadas com um cara, me enganou. Já que você gosta de mentir, vai conhecer meu lado à toa. Vou fingir que não está aqui, mas é você quem vai sentir a dor. Manda pra aquela mesa uma rodada pra aquele casal. Agora eu tenho certeza, essa mulher é cara de pau. Ela foi infiel, foi sem vergonha, tirou a aliança, botando doce Marília Mendonça. Agora eu sei de cor, ela não teve dó, fui enganado. Ela foi infiel, foi sem vergonha, tirou a aliança, botando doce Marília Mendonça. Agora eu sei de cor, ela não teve dó, fui enganado. Com essa moda eu vou beber dobrado. Bachuca vazio. Manda pra aquela mesa uma rodada pra aquele casal. Essa mulher é cara de pau. Ela foi infiel, foi sem vergonha, tirou a aliança, botando doce Marília Mendonça. Ei, hoje acordei com vazio em mim, com vazio em mim. Ei, seu lugar aqui faz lembrar você, faz lembrar você. Ei, ei, ei, sei que errei, mas eu já paguei mais do que devi. Ei, sei que só pensei no melhor pra mim. Foi da boca pra fora quando te falei que não ia te procurar. Você também tem razão quando vem dizer que o meu amor é de areia e sol.

vem fazer o S. Vem ser barista você também.